4 de controle de Salvador, acende a identificação. Isso mantém a nível 050, ajuste no 018, chegada ao médio. Por 99. Camarada, só controlado, tá, por favor. Que pula do presente. Autorizado, ingresso abaixado, posto selecionado 7. Assim, o servo fiel, seu deck pega até a base, fecha a chave 23. Fecha o controle, 4463. 4463, azul, decolado 236. Chame agora o controle 120, décima 8. 208, 4463, boa tarde. Azul 4463 decolou, Papa 2638. 4463, contato radar, subo 180, direto coral. 180, direto coral 4463. Tiago Fiosca, tenha uma boa tarde. É o meu Golf Solo 37, cabeça livre, tenha uma boa tarde. Esquilo, o meu Oscar mantém a posição base para iniciar. Quilo Romeu Oscar, autorizado na colagem pistão 7, vento 140 graus 099. Muito boa tarde, 3745, ponto comportado 1. 3745, autorizado, anel e mantém 10. Olha, Salvador Azul 4463. Possibilidade de nível 240, tá? 240, 7463, inicialmente 180, vai de coordenação. Nível 240, como ficou? É, está na escuta por 4463. Número 1, desça para 2 mil pés, ajuste no 0 no 8, livre leste, aporte estabilizado. 2, 3, 4, 8, você pode parar estabilizado. Autorizado nível 240 com final. 240, 4463, obrigado. 5, autorizado, decolagem Y0, vento 130 graus, 129. Salvador, muito boa tarde, 3067, contato radar, suba via Sango 1 para o nível 360. Sobe via Sango 1, nível 360, com 2067. Chan 3804, complete aproximação, Chan Tran no momento decimal 9, Chan. Passou aí agora, certo? 118 decimal 9, Chan. 3804, na final do zero, passando. 3804, já chegou estado, autorizado pouso, piscando 0, texto 150 graus, 109. Tive pouso, não no 0, tá? 3804. Oi, Salvador, boa tarde, eu tenho 3467, ponto espera da 1-0, tenho avisado algum trator na final, está pronto. Bravo Lima, uniforme, mantenha sob condições visuais, pilotos pés, ajuste 1-0-1-8 em Salvador. Reporte através do farol da barra para conseguir bloquear o Chico Beta Lima. Relaxa ao contrário. 3437. 45, chame 7 Recife, 128 decimal 35. Alterno 23 decimal 8. Fecha 2235, 123 decimal 8. Obrigado, boa tarde. Boa. 2067, ano centro Recife, 128, decimal 35, até 123, decimal 8. 2835, 238, 2067, boa tarde. Boa. Desviado à direita, 219, obrigado, bom dia, tá? 3280. Uniforme, confirme após o regresso ao outro. Se você liga, presidente, vai abrir mais fácil. 167, chama Centro Recife, 960, para 1288. 1260, 1288, confirmando. Correto. Ok, obrigado, boa tarde. No contato radar 60 milhas sudoeste de Salvador, na prisão médica vai ser executado o médio e eu acho melhor descida. 60. Identifique, deu se manter um 050, chegar até mão. 050, no ideal, 050, vai esperar. Desce Matel 050. Matheus posição? De forma de pós-táxi. Aí está passando quantas linhas de Salvador, no Super Noroeste? Gente, invasão 05, solo 12. Já deixa livre, então, boa tarde. Com essa identificação desse montanha de voo 06 e a chegada à mão. Small 41, Falcon Notification, Sandy Montanha, Flight Level 070, PM, Bom for Weather. Contato radar da colega subiu a Momo, transição frutífero 370. Momo frutífero 370, nível 3378. As 9068, você para 2003, nível 2, Sakusuka, do extremo 0, chama o estúdio 0, não louco, nível 2. 2003, Azul 2771 estabilizado na LS. Obrigado, bom final de semana. Chanel 6141, Santos do Espírito 230. Chanel 6141. Caso do speed 230 knots. Posição no zero, vento 140 graus, 10 knots. Estamos dando pouso na 1-0, azul 2771. Passamos data com a informação autorizada, LR mantém-se no 7. 255, sua saturação para final de leste da sua cabeceira no zero, com a esquerda para o 205, terá como limite o localizador. Volto 1255. Chega para o 205, terá como limite o localizador. Você se mantenha 3.000 pés, último trem Salvador 1-0, 1-7. Chega 205, 3.000 pés, 1-0, 1-7, boa, 1-2. Faz 9068, Xeratão 118, decimal 95. Vem de Vital 5, ajuda 0901. Na linha 305, completa a redução entre 2 e 0. Correto. Boa tarde, PH107, continua a aproximação, aguarde pista livre, informa o tráfego, a 28 alfa, iniciando a decolagem pista 17, e vai seguir via litoral sul, sua direita no meu pé, não interfere. Obrigado, bom trabalho. Igualmente. Azul 9068, autorizado pouso, pistão 0, vento 160 graus, 099. Obrigado, pouso azul, 9068. Mapa Tango Delta, para o informe, decolado aos 19, segue com o ponto do farol de Itapuã, a 1 mil pés, e transfere o controle, 120-298. Fala, Estapuã, 1-2-0-8, Delta Caio Nicolás. 2-2-6, deixa para 3 mil pés, altímetro em Salvador, 1-0-1-7. 1-0-1-7, na gestão de altitude na polícia da Pichiclete 3-2-1. Controle Salvador, o Papatano Delta, Papai Unicórnio, decolado da 1-7, transfere. Com informe, no meu peço, eu dou a chance, vamos trazer do Salvador da Barra. Recorda, Salvador da Barra, Delta, Papai Unicórnio. Chama 103-102-60-2288. 2-60-1288, voo 2-03. Chama 6-105, completa do Santa 2-009. 2-2-0-9-3. Para através do coral e ao... Redução, 9, azul, 908. Completei do Santo P1 809, hoje por nós orientação. 55 está mesmo interessado por conta? 1255, para interceptar o localizador, o agora à esquerda para o 160. Esquerda é o 160 para interceptar, na 25. A gente informa na própria pousa, Vitor, até dentro. Livre 1700 para 255. Livre, chame o estabilizador. Amarelo, 255. Chame a 315, busca para 4.3, o último que é Salvador é 907. 4.3, 6315, chama a torre Salvador, é 198 decimal lado 5. 6315, chama a 63. Salvador, boa tarde, Roxanel 6315, visual. Roxanel 6315, boa tarde, número 2 agora na aproximação, aguarde pista livre, ajuste no 07. No 07, aguardando, Roxanel 6315. Luna 255, no solo 27, liberando de ataque sem eco, chame solo Salvador no 219. Luna na eco 219, voo no 255. Quatro, sem indicação, isso mantém o de Rosero, e o Rosero, chegada por médio ano. 5, no solo 3, hoje já liberado via Fox Trot, chamo solo Salvador, no 2, 1, desse mamãe. 219, lembrando Fox, Oceano R63, no 5, agora. Contact around 1-1 that moment. 0-2-4-4-3-2.